S20 só pra ver ela descendo, descendo, descendo. O chão na via. Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás. Chama meu nome. Pedro Sampaio, vai! Joga a bunda pra trás. Vou jogar na tua cara de quadro. Sei que tu gosta. Posso rebolar de frente, posso rebolar de costa. Dançando eu te provoco. Quero ver se tu aguenta. Sequência de love, love. Sequência de senta, senta. Pedro Sampaio, vai! Joga pra mim. Olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais. Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais. Joga pra mim.